tá na rua, na chuva é pra se molhar. Aperta a bomba, acende a seda, solta a fumaça pro ar. Cenário onde os vagabundos exibem as barcas mais cabreira. E a morte chega de blazer pronta pra fechar a biqueira. E daí, já vi, já levou uma pá de vi. Planta guerra pras crianças crescer e se destruir. Mas deixa vir que é assim, qualquer coisa nós tá aqui. Um kit pra cada um, a ordem é não deixar subir. Bolado com os inimigos, pique Vietnã. Sem descanso pro soldado, nós só sai daqui amanhã. Se brotar, vai voltar, não adianta cê nem tentar. Pode vir com a sua função que nós tá pronto pra trocar. Vários picos de colete, lotando vários pente. Se brota de repente, nós tá armado até os dentes. Maloqueiro inteligente, nas táticas feroz. Vai fechar todos os comércios, que quem manda aqui é nós. O plano tá formado, na frente ou pelos lados. Lá atrás tem mais soldado pronto pra descarregar. Pra exterminar safado, só maluco bolado. Ninguém quer ser finado se tem filho pra criar. O plano tá formado, na frente ou pelos lados. Lá atrás tem mais soldado pronto pra descarregar. Pra exterminar safado, só maluco bolado. Ninguém quer ser finado se tem filho pra criar. A neurose do cara era mais ou menos assim, ó. Eu aqui dentro de casa, contando lá plata, real e dólar. No meio da sala, outros cinco na indola. Umas metralha, umas pistola. Escaldado com as muralhas, eu ouço latidos lá fora. Vai e olha pelo espaço da porta entreaberta. Da nossa locação secreta. É lei, quem contar vira história. Desse suicídio eu tenho muitos na memória. Eu já cansei desse churrasco onde a carne grita e chora. Zombie põe vaca magra, nós que adiantar o Natal. Sem arma dentro de casa, uma festa no meu quintal. Propina paga pra cana que mama pra dar aval. Eu com grana gasto com as damas na mão, ela é vendaval. E sim, o bonde é fechado. Só irmão revoltado, eu vou de paraval cromado, doidinho pra costurar. Cê acha que eu tô errado? Miséria que é pecado. Se tu não tá desse lado, é bom você se acostumar. Cê é de frente, é chapa quente, preparado pra morrer. Dois berros pra cada um, chumbo pra dar pra vender. Dois zagueiros na defesa, fica ali perto do gol. Lá embaixo na contenção, toma conta dos vapor. Meio campo é mais em cima, as coisas é mais sinistra. Só calibre pesado e munição israelita. É os cara tá na missão, de cima dos barracos. Se vê o giroflex, sai furando até blindado. E passa pros lateral, que faz o negócio andar. Que corre pelas beiradas pro time poder atacar. Pega a grana do mês, chama no Nextel. Controla o lucro das vendas, do chá e dos papel. E lança pro centroavante, o dono dos negócios. Tem o maior salário, fecha com vários sócios. Tem seu próprio avião, tem carro e tem mansão. Mulher e cordão de ouro pra mostrar que é o patrão. O plano tá formado, na frente ou pelos lados. Lá atrás tem mais soldado pronto pra descarregar. Pra exterminar safado, só maluco bolado. Ninguém quer ser finado se tem filho pra criar. O plano tá formado, na frente ou pelos lados. Lá atrás tem mais soldado pronto pra descarregar. Pra exterminar safado, só maluco bolado. Ninguém quer ser finado se tem filho pra criar.